73, solos 39, livre na época, chama 219. 219, boa na época. Colégio autorizado, pistola 0, vento no 50 graus, 0 mais nosso. Autorizado, Colégio, pistola 0, 3304. Vento está sobre cima, solicita a mudança de regras e prosseguiu a análise pela direita, visto no 7. Serra 90 Vento, o seguinte, o voo IFR cancelado aos 40, mas pela direita, chama o final, 7. 7, Serra 90 Vento. Decolado 241, chame 208, meu Deus. 308, 3304. 3304, contato radar, pilotaram o 340, pode ver o motor autorizado direto elétrico. Santa 340, depois de 2000, elétrico 3304, obrigado. horas 43, livre à direita 45, estacionar o serviço livre. Sete, aproximação, chama agora para o 118 decimal 95, Mombozo, 1260. Obrigado. Salvador, Mandigo, 1230, estabilizado LS a 3 milhas do Índia CA. Zero, time 3, 0, 2, 1, fazendo aproximação, olhando pistola 0, 2. Continuando a aproximação, aguarda a pistola 0, 3. Pistola 0 livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 149. 130, 149, livre, pouso, com 230. 250, complete a aproximação. Eu chamo a temperatura 118, decimal 95, bom pouso. Recife agora, mais 28, Oceano 260, Oceano 3304, bom dia. Vou direto para a pistão 32, eu também. Lima, decolada 55, chama 08. 208, pode estar tarde, 7308, bom dia. Via para o nível 240, seleção Runa. Via, São Runa, 639, 340. Não autorizaria Proibida? Direto Lida, a chamada 3 Runa. Direto Lida, 340. Também apoia o Itapu, Tataia 2010, ajustou o time pela 021, informa o Lucas do Itapu 3283. Após Itapu 2010, o 021 vai reportar, 3283, obrigado. 32, eu também completo a aproximação, chama agora a sua 118 do sinal 95, meu povo. 1895, obrigado e até já. Chama 6-0, passa no Goiânia 6-0, chama agora o centro, Recife, frequência 123 do sinal 8, até 128 do sinal 35, da leste. 238, 235, 1449. Salvador, bom dia, tá 3286, vai passar de até a baixa de chegada. Está 3286, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, altimetro 0021. 0021, aguarda, 3286. Autorizado 3286, bom? Afirmo, vento 180 graus, sua 2 lá, são 3286. 3286. Está 3286, solo 08, chama 219. Vamos lá, está 3286. dia, autorizado de chegada com a média 11, essa via para nível 050. Estou tirando pela 021 na vigilância. Alfa, fase de prato, desça para 2.000 pés, estou change na 021, informe no Lucas, eu vou na 094. Fase de prato, 2.021, chama-se prisão, 094. Romeu 04, completo de estimação, chama a Vera Tour 118, do sinal 95, né? Meu cartão, obrigado, 04. Boa, bom dia, bom, 094, final do ILSX Way 10. Romeu 094, confirmo 010 com a pistão 10. Afirmativo. Cliente, fuga autorizado. Pistão 10, vento 150 graus, 10 nós, pista úmida. Choveu há pouco no campo, porém sem chuva no momento, ajuste 0021. Para 207 da Azul, desça para 2000 pés. Aí estou o time, estou na 0, 21, informe o louco, diz o bem. Desça para 2000 pés, aí chama 021, Azul 4307. Estou em Salvador, bom dia. Bom, 2065, ponto de espera no 0, pronto. 2065, bom dia, mantém ponto de espera. Parabéns. 4207, pouso autorizado, pistão 0, vento 1140 graus, 139. Autorizado pouso, azul 4207. Bom, 2065, decolado 229, chama o controle Salvador no 20.8, bom ver. 208, Brasil. Bom dia, após o uso do Embraer da companhia, utilizando a minha limusa, que está no zero. Ok, visual com o Embraer na curta, após a passagem, autorizado em breve, também mantém no zero, 2770. Bom dia, após rolar sua TR da Azul, autorizado a minha manter que estão usando. Decolando 233, chama o controle Salvador no 20.8, 1208, eu vou chamar o azul 27, Azul 2770, consigo sair da Coral 1 da Brava. Azul 2770, com a Coral 1 da Brava, subindo via 160, sair da Coral 1. Subindo via 160, Coral 1, 2770. Tio, saindo da restrição da saída, vou direto Coral 1. Direto para o Alfa Azul 2, 77. Estamos 71, decolagem autorizada. Estamos 0, vento 1, 50 graus, longo norte. Decolagem, estamos 0, longo norte.